mundo e o mundo virou contra mim. Dei meu sangue, nada valeu, pois no fim não prestamos, não somamos, cada qual no seu corre. Vaidade forte, egos inflamados, corações calejados, maqueia a mentira, heroína injetada na veia. Conta isso, colhe isso, só não venha afirmar, tamo junto, querido. Tenho poucos comigo, porém é de verdade. Não tem preço a vitória da dignidade. Preparo o Bin Laden com colete explosivo pra invadir e conquistar territórios inimigos. A vitória é meta, vai trazer inveja. De cada 10, 8 querem te afundar na merda. Promove tragédia, quero paz, menos guerra, quero infama. Eu tô me escondendo das telas. Flash, ilusão, efeito de celebração. Hipócrita do rap, tudo bando de cuzão. Abre as pernas, depois não venha citar Marighella. Não me representa, morador de favela. Sou raiz, sou gueto vencedor. Espreto, tem que ter orgulho, bater de frente. Sem medo, erga a cabeça e sobe de novo na arena. Blindado que a maldade é tiro de ponto 50. A favela agoniza, em cárcere privado. Alienado, conformado do estado. Sentado, calado, amordaçado, vegetando. Esperando o progresso, cê vai morrer sonhando. Sem que se arme não, de vontade e informação. Quanto mais conhecimento, menos velório e caixão. No vale da escuridão é nada mais que seu quarto. Juntando os restos de um coração em pedaços. Só por quê? Vou continuar por 10 que motivaram a luta. Sem expor, mulheres seminuas. Luta contra o sono e o cansaço diário. Eu penso pra caralho, eu trago traço, marca de sofrimento. Nada foi fácil, pouco me arrependo. Confrontar os medos, ganhar experiência. Erros são lição e não peso de consciência. Multidão, sombra da incerteza. Compaixão, revela fraqueza. Flor esmagada pelo ego elevado. Alimentou o monstro pra não morrer conformado. Nem sempre final trágico comove. O mundo tanto faz. Procure a sua paz amanhã. Nos bares, festa de whisky, vodka. Avaliando as lojas, percurso melhor rota. Não é fuga de cinema, é luta, sobrevivência. De fúria e toca ninja nas agências. Nada melhor que o tempo pra revelar intenções. Escolha, seguir em frente ou parar em decepções.